aos quatro cantos o seu corpo partido, banido. Aos quatro ventos os seus quartos, seus cacos de vidro, o seu veneno incomodando a tua honra, o teu verão. Presta atenção. Aos quatro cantos suas tripas, de graça, de sobra. Aos quatro ventos os seus quartos, seus cacos de cobra, o seu veneno arruinando a tua filha, a plantação. Presta atenção. Aos quatro cantos seus ganidos, seu grito medonho. Aos quatro ventos os seus quartos, seus cacos de sonho, o seu veneno temperando a tua veia, o teu feijão.